3144, no solo 45, livre à direita, solo 121-9. 3219. Solo Salvador 3144, ligou na 3144, autorizado Alfa, chama ingresso no Juliette. Autorizado Alfa, chama para ingresso, 3144. 5-4, livre decolagem pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. VLS 2-2, tá ligado. Ouro 9-4-1, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Para 3 mil pés, 0 no 5. Torre 118, decimal 95, 3283. Boa. Bom dia, tá 3283. Bom, 3283, bom dia. Você pode iniciar a baixar travado? É, baixar travado, passando sem braço. Livre pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 109, então 3283. 3283. China 6254, decolado 46, controle 119, decimal 8. 19-8-6254, boa tarde. Próxima Juliette, 3144. Mantenha a posição antes da Juliette, 3144. É 254, ficou 360, C da Dael, Minas Gerais. 360, Dael, Minas Gerais. Pode falar, Dael, Minas Gerais. Afirmativo. Certo. Chanel 6213, chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 1, 2, 3, 3, 5, obrigado. 13325, a secundária. 3325, obrigado. 1941, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado, 941. A bordo, 2:45, qual Salvador? 78 a bordo, confirmando as 4463, taxi a Índia, ponte para 2895, que legal no 0115. Índia, ponte espera 2 noite, que legal, 3144, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, 3144. Solo 49, livre à direita, solo Salvador, boa tarde, tá? 323, livrou na 3283, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 3283. Salvador, azul 4463, táxi 0, 4463, não tem posto cara dando 0. Passou externo de baixo travado, 2230. Sim, 2230, livre pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 099. E livre pouso no 0, 2230. Rádio 41, você tem um pequeno desvio de direita antes de turno para evitar uma formação. Sim, Rádio 41. Confirme, por favor, para o 6254. Recife 125, decimal 1, no alterno, 133, decimal 2. 1258, alternada 3325, 6254. A primária é 125, decimal 1. 1251, 6254. Salvador, do 941, estabilizado MS X-Ray. Torre 118, decimal 95, ou 941. Torre 295, 941. 2230, solo 53, livre à direita, solo 121, decimal 9. 209, robô. Oi, Salvador, gol 941, bom dia. Gol 1941, bom dia, confirme o trem embaixado travado. Embaixado travado. Gol 1941, livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 099. Livre pouso, não no 0, 941. 4463, já faz o Boeing da Gol que pousa. Autorizado NIE, mantém cabeceira no zero. Vitória 340, autorizado via Peruísque 50, decola pistão no zero, curva direita, saída da Eulis, da Eulis. Controle 119.8, sendo 5461. 141, solo 55, livre à direita, solo 121.9. Controle 119.8, reporte para chegar aqui final na 4069. Salvador, sou o 941, bom dia. 941, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 941. 463, livre de decolagem, pistão 10, vento 140 graus, 109. Decolador 57, controle 119.8, bom voo. 119.8, azul 4463. Drone Salvador, azul 4463, 1500 pés, saída da El. 463, subão 180, saída da El pro Adileda. 180, saída da El pro Adileda, azul 4463. Boa tarde, no 328, identifique, foi na proa de ITAP, chegada a Mari, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Poderia confirmar que foi intercotado em relação ao 328. Vou de TAP, desça até o nível 050. TAP 050, 950. Após pela posição Leda, após posição Eudes, azul 4089. Chame 4463, chame Centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Recife agora 125 alterna 1325 azul 4463. Correto. Uno 328, desce para 253, que legal no 025, direto Duna, reporta estabilizado. Que direto então Duna, que é reportado aí, ambos foram estabilizados, 328 agora. Canemel no 41, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, Kenegão no 05, chegada a Ponte. 0015, chegada a Ponte, 4.000 pés, é 1.0. Sem restrições, eu ouvi 1141, número 2 na próxima. Número 2? Sem restrições, eu vou Salvador Buena, gol 1600, quem que tá mais? Gol no 600, assinando a identificação 10050 na chegada mar e redução 2509. 050, reduzindo para 250 na mar e 1600 da gol. Cópia. Posso copiar? Autorizado. Faro Campina Grande, 390, via Pesolo 10. Decola da 1-0, curva esquerda, sai da Pucas e Par, controle 198, transponder 5474. Campina Grande autorizado, 390, Pesolo 1-0. Fala da 1-0 com curva esquerda, sai da Pucas e Par. Controle saída 198, 5474, transponder volume 74. Então 3193, correção. Volume 74, correto, repasse pronto. Chamando. 3193, cópia. Sinatia, 3193, autorizado. Galeão, 360, Pesolo 10. Decolo no 0, curva direita, saída da Euleda. Após Leida, vou direto bridge. Controle 198, transponde 5475. Autorizado Galeão 360, via Pesolo 10. Decolado 10 direita da Euleda, direto 3. 198 controle, 5475, o transponder está 3193. 3193, correção, nível autorizado 380. Tente nível 380, está 3193. 3193, correto, reporte pronto. Reportará. Ou no 61806, pronto, cópia. Nossa cópia. 1806, está autorizado Aracaju, nível 230. Decola da 1-0, curva esquerda, sai da Pucajama, após direto Aracaju. Controle 19-8, transponde 5473. Está autorizado 230 para Aracaju, decola da 1-0, curva esquerda, sai da Pucajama, após direto Aracaju. Controle 19-0, 5473, 806. 1-806, negativo, controle 119.8. 1-19-8, 806. 806, correto, reporte pronto. Reportará com 806. Na verdade, eu estou na minha 141, só para ter a proa 2-0. Seria. Nessa proa, para a 10 também. E a proa de turno depois. Gente, eu chamei minha 141. Desce até 3 mil pés, quem negar 1-0 no 5, intercepta por meios próprios. Por meios próprios, você tem que ter 1-3-2-8, estabilizou? Positivo, final visual na pista 10. 1-3-2-8, completa final, chama a torre 1-8-9-5. Ele chama a torre 2-8-9-5. Salvador, 35447, gente da Mike, autorização. Suficiente, agora coordenação, barreiras. Isso, final da 10, baixado, checado. 1-3-2-8, livre de pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 1-0-9. Livre pouso na 10, 3-2-8. Autorizado no 9, retrataque. O Xanem 141 desce até 2 mil pés. 2 mil pés, o Xanem 141. Turno 600 desce até 3 mil pés, que nega 1-0. 3 mil, ajustado 1-0 no 5, 1-600 agora. Salvador, 4-2-2-3-0. 2-2-3-0, escute a Mike, agora cópia. Escuta. 35447, qual a radial dela de saída? Salvador, 924, turno 924, aciona a identificação, desce até o 050 na chegada Mari. 050 na Mari, 924. Pedro 2230, cópia. Na escuta. 2230, autorizado conquista, 180, decola 10, curva direita, sai da Arbor após o Elefa, após conforme a rota do plano. Controle 19-8, transponder 5513. Autorizado, conquista 190, decola da 190, curva direita a bordo, pós-eleva, pós-exercício, conforme o plano, controle de saída 19-8, e o transponder 5513, 2230. 2230, correto, é fácil, pronto. Tomara aí, obrigado. Oceano 6315, achando a identificação, desce pro 050 na chegada a bordo. Pronto, cópia? Apelo. Autorizado. Barreiras 200, decola da 10, esquerda, saída Momo, Cogibo, após DCT. Direto para Lapa. Controle 19-8, transponder 5507. Autorizado Barreiras, nível 200, decolando da 10, curva esquerda, saída Momo, transpondo Cogibo, após direto Lapa. 5507-0098, controle, conseguir 5447. IP correto, reporte pronto. Obrigado. 1328, solo azul no meio, livre direito, solo 121, décimo 9. Direto 219, 1322. Uma centena no PB, taxi via Pátio Índia, ajuste no 015, 1895, quanto espera? Pátio Índia, 1408. Solo está 3193 para pushback acionamento no 03. Portão 3, aguarde a passagem tráfego da Azul a cauda, após o mesmo, que vai iniciar. Gente, aguardando a passagem do Azul e inicia o TAM 3193. Salvador, batalha, no 322. 328, boa, táxi Alfa, reporte Antônio da Juliette. Alfa, Antônio da Juliette, 1322. 141, completa final, Torre 1895. Bom dia, Antônio. Torre Salvador, muito boa tarde, Antônio 641 e LS X-Ray. Na 1141, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 109. Livre pouso, passado travado, 1141, confio. Da Juliette, vou no 322. 754, aguarde, puxa. Agora vamos no 8, 754. 328, mantendo da Juliette. Abastecendo 322. 315, redução 2509. Reduzindo 250, 320. 3 anos para a caixa, vou no 754. Uno 924, desce até 2 mil pés, QNH 1015, direto do Uno, autorizado ILS, contabilizado. Uno 924. Uno 924. Uno 924, desce até 2 mil pés, QNH 1015, autorizado ILS, XO e reporte contabilizado. Portaria estabilizado, deve para 2 mil pés, informa que está excedente de clareza muito baixo, já que a transmissão está sendo cortada. Leme 141, falou 21? Falou 121, 19. 219, hoje é Leme 141. Torre 183, gol 600. No 600, torre 1895. Opa, 1895, obrigado, boa. Linha de cola sem parada, opção no 0, vento 1, 30 graus, 129, azul 4089. Sou de Salvador, Boiana, 1600 da Gol. O 1600, continua aproximação, ordeno pista livre, informa em breve da Azul, iniciando rolagem. O ajuste é 1-0 no 4. 7-1-600. Final de 3 milhas, 1600. 1600, confirme se a esposa está travada? Afirmativo. 1600, vento 110 graus, 109, fora de pista livre. Vocês confirmam, está o PLB? Vamos com o gol, número 754. 1-4-5, acordo, 4 horas, alterna a porta livre. 754, copiado, táxi via pátio, Índia, Pantera, Torre 1895, ajuste 1-0-1-5. Patrinha, Pantera, 395, 1015, 4754, galera. Você não é 6145 antes da... É 1-4-1, mantém a pressão. Para o táxi, Deltan 3193, 84 bordo, com 340 Campinas. Afirmativo. E a Índia, 1015 no ajuste, 1895, quanto espera? E a Índia, 1895, Deltan 3193. 089, contato radar, sobre mantenha 340, voa Leda. Leda, 4089. Sim, passa de uma Bianca, prossegue com 74. É 141, Juliette, portão 01. Juliette, 01. Graças. Pelo Romeu Oscar, escute a Mike, aguarda a coordenação, Sieri. O pé do Romeu Oscar? Xané 6315, desce até 2 mil pés, QNH 1005, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2015, reportará estabilizado, 6315. IP autorizada, contato. E Exatamente, é, vai ficar na posição, tá? Acionar na posição, reportaremos para push. É, autorizado, acionar na posição, depois o push, a partir da tarde. Gente. Bom, Salvador, Guarana 1600 da Gol, Bruno, você escuta. 600 Alfa, e mantendo da Juliette. Alfa, November, Juliette. Taxi Alfa e mantém antes da Juliette. Afirmativo. Alfa mantém antes da Juliette. 1600. Obrigado. Sou Salvador, 1924 da Gol. Gol 1924, continua a aproximação. Repartir iniciar o machado travado. Ajuste no 015. Estará sendo baixado travado 924-90-125. Do acionamento aqui é pela refrigeração da aeronave. Nosso sistema de propeller brake está inoperante, nós temos que ficar colacionado a posição. É, eu estimo mais uns 10 minutos. Gente, dá um reporte pronto, puxa. Gente, muito obrigado. Passarelo autorizado, reporte táxi. Deixa eu morrer. E lá o meu Oscar Copter. Barra Grande, mil pés, 17, direita, Xé, 1980124. Segundo 697, cruza 2, toque 0 para 160 com a mais. Voo no 697, aciona a identificação, desce até 4 mil pés, que negão no 0 no 5, chegada bom. Desce até 4 mil, 15, na ponta, voo no 697. Vai passar assim, para baixado e travado, 924 da Gol. 1924, continua a aproximação, a base está iniciando rolagem, guardando pista livre. Guardando pista livre, 924. 600, prossiga via Juliette, portão 9. Juliette pro 9, 1600. Já o nosso, autorizado o táxi, pode estar ingresso 17. Uno 924, livre de pouso, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 129. Livre de pouso, pistão no 0, 924, a Gol, confirma, ok? Uno 3, 0 graus, 129, para o Gol, 1924. 924, sim. São 3193, decolador 27, controle 119, decimal 8. 198, boa tarde. Obrigado, Gol. Mostra autorizado ingressando no site, pode cabeceira linha de pronto. Controle, boa tarde, o TAN 3193. TAN 3193, contato radar, sobe e mantém 380, perfil da DEL. 380, perfil da DEL, 3193. Tem cabeceira no zero. Quase, o tráfego ali mantém 1-0, bom, 1-7-5. Doutora, Chanel 63. O Jané 6315, completa final torre 1 no 895. 295, Jané 6315. Controle, o Gol 1697, poderia voar direto, Duna. Estabilizado no ILS da ONU, tá? O Jané 6315, boa tarde, reporte marcador center, embaixado travado, ajuste no 015. Contará, 6315. Uno 924, solo 29, livre à direita, solo 121, decimal 9. Normal, obrigado. Salvador, boa tarde, aqui é 5.95, vem pra 095, aciona a identificação, desce até o 050, voa Mari para a chegada Mari. Chegou, foi confirmado até o 050? Afirmo. Até o 050, chegada Mari. Azul 4089, chama o Centro Recife, 1251, com voo. Alfa, Alfa. Mosca, livre de decolagem pista 1, 7, vento 1, 10 graus, 109. OB de 54, 5 horas de autonomia, alterna Salvador. Parede, autorizar ataque via pátio, índio, ajustando 0 no 5, ponto espera torre, 18,95. Pátio, índio, ascente, 2230. Código para 0224, mantém os corredores, o número 1500 pés reforça a rotatória. Escola Salvador, uma boa tarde, ao campo 3805, informação mais atualização, Guarulhos, museu 360. 3805, agora a coordenação Guarulhos, informação Mike confere. Meia 3-1-5, livre pouso pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-2-0. Livre pouso no 0, vento 3-1-5. 1-7-5-4, decolador 3-1, controle 1-1-9-8. 19-8, gol 9-7-5-4, gato. Kilo Romosca, decolador 3-1, controle 1-1-9-8. Salvador, só mais um gol, Kilo Romeo. Prossiga. Decola, 1-7, autoriza voar direto Siri, 2500 pés. Kilo Romeo, escala 1000 pés no Axé, reportando farol da barra. Esquece, 1000 pés. Salvador, gol 806, na 06 para posicionamento. Guardando com a sua equipe de solo, após entrar com a sua companhia passar a cauda, autorizado a iniciar. Guardando com solo, após entrar com a companhia passar a cauda, está autorizado 806. E após a aeronavação, a linha 2, mantém 2,50. Acione código 0124, não recebo nem modo alfa nem modo chato nada. Vai receber agora. Controle Salvador, gol no 754, 4000, poucas e pá. Gol no 754, contato radar, sobe, mantém 390 na PUC. 390, autorizado, gol no 754. Tá 3193, Recife 1251. 251, 3193. 559556, mantém 250 até Duna. Tipo 5595, tem condições de manter 250 nós até Duna? Afirmo. Mantenha e voa ITAP da presente. Vai voar ITAP, mantendo a velocidade de 5595. É o TAP 3805. 3805, correto, qual o portal? O 04. Reporte pronto, 04. Salvador, 3206, portão 11. Autorização para Fortaleza, nível 370, ciente da mais. 3206, informação agora é novembro, só mudou o horário, aguarde cópia. Guardando 3206. Cliente, Mike, Leite Romeu. Gerardo Romeu. É 3105, táxi alfa, reporte Centro Juliette. Para a pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2 graus. E vai iniciar o 3-0. Controle Salvador, gol número 97, desvia à direita, proa 2, 3-0, evitar formações. Aproximadamente 15 milhas. Gol Polo 697, ciente dos desvios, desce até 3 mil pés, QNH 10 no 5, reporta dos óculos. Ciente 3 mil, 1015, reporta dos óculos, setor, gol 1697. Boa tarde, Oceania 6320, com a informação, Mike. Oceania 6320, aciona a identificação, desce até o 060, chegada a mar e redução 2509. Controle de Salvador, Oceania 6320, dentro da Mike. Oceania 6320, aciona a identificação, desce até o 060, chegada a mar e redução 2509. 6320, está recebendo 2/2. Entendeu? Chegada a Mari também. Tem uma frequência alternada? Chané 6320, alterna na frequência 119.35. 119.35, vamos tentar. Controle papapá, mais direto ao meu. Trip 5595, como recebe o controle? Chané 6320, como recebe o controle? Controle 198. Antes de ataque de parte, o controle 198. Controle Salvador, Passaredo 2230, na subida agora. Passaredo 2230, contato radar, sobe mantém 180, saída Arbor, direto Conquista. Ok, 180, na Arbor após Conquista, o 2230, sim. Passaredo 2230, perfil da saída Arbor. E vamos manter o perfil, 2230. Oceania 6320, retorne frequência 119.8. Rodou 6320, 119.8. Oceania 6320, como recebe o controle? Olha, não tá bom como de costume não, tá falhando a sua transmissão por causa de fundo. Gente. Gol no 754, chama Recife, 12685. 265, gol no 754. Ô, Salvador, 3205. Prossiga. 3, por gentileza, continua o transporte. 5521. Reporta Paripe. Pronto, a cópia? Sim. Fortaleza autorizado, 370. É o peso 19. É coluna 0, rua esquerda. Seda Momo, transição Frot. Controle 198, transponder 5512. Ativo 370 Fortaleza, decola 1-0, curva esquerda, Momo Front, Tampizulu 1-9, 19-8 ao controle e 5-5-1-2 ao transponder TAM 3-2-1-6. 3-2-1-6, correto, reporte pronto. Portada pronta, TAM 3-2-1-6. Zulu Alfa Juliette, mantém os corredores 1.500 pés. Reporta Paripe. Controle, gol 697 na proa de Duna, avisão no setor. Gol no 697, desce até 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, gol 1697. Campo Amista ou Juliette Lécia? Confirme, Maxette Romeu. Juliette Bravo, certo, aqui Campo Amista. Let Bravo, Torre Uno no 895. 18,95, motivo grato. 47, agora para curso de estacionamento, no parte 3. Aprovado, chame táxi 5447. Autorizado, curso de estacionamento, 447. O meu Oscar Bravo, frequência livre. Bravo. 19015, a interceptando a longa final da 97, o Juliette Let Bravo. Como 924, copy. 924. Como 924, autorizado para Sierra Bravo, Mike Oscar, via Perwisk 58 até Orago, após direto, nível de voo 350. Decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.8, Transponder 5517, gol no 934. Obrigado, correto, com 924, portão no zero, chame pushback acionamento. Pushback acionamento, está 3216, portão 11. 11, aprovado o push acionamento, está 3216, chame táxi. Chama na táxi, está 3216. 5595. 5595, desce até 2000 pés, que nega 10 no 5, autorizado ILS, reporte estabilizado. 5595. Controle mais de letra, já superado pelo gol. Se autorizado, ingresso no CT. Menos 7, livre pouso, que estão no 0, vento no 0 graus, 1 no 9. Gente, livre pouso, com menos 7. Gente, gente, bravo, mantenha seu número 1 no meu pés. Faça espera, fazer uma pessoa evolução pela esquerda. Se virar o tráfego da final da 1 no 0, para evitar pouso simultâneo com o mesmo. Gilete, gente, bravo. Recebe a curva esquerda, Gilete, Gilete, bravo. Oi, o gol no 697, autoriza a curva à direita, o 360? Negativo, gol no 697, informa o tráfego à sua direita, mantendo o seu no meu pé. Confirme, irá arremeter? Afirmativo, arremetendo, gol no 697. Gente, gol no 697. Prossiga. Cruzando 80 para o 060, para prosseguir a descida. Oceano 6320. Desce até 3 mil pés, que nega 10, 1 no 5. 3 mil, estado 1015, é o Chané 6320. 7, configurado para pouso na mesa. Pouso lenta. Foi o gol no menor 7, solicita mil pés, perna do vento. No 697, suba para 1 no 1500 pés e aguarde para ingressar no freio do vento. 1 no 1500, aguarde para ingressar, gol 697. Som para girar agora. Gente, gol 697. PLB 6122, 62 de PLB, 4 horas e 40 de autonomia, alternando Serra Bravo, Papa Juliette. Serra Bravo, Papa Juliette, 62440, copiada? O 35447 tem táxi aprovado via parte 3, parte principal e Índia, até o ponto de espera custando 0, ajuste agora no 0, 1 no 4, acabou de mudar no 0 no 4, no ponto de espera chame torre 118, decimal 95, 35447, tenha um bom voo, senhor. Até o ponto de espera, 5447, quando lá chama a torre, muito obrigado, boa tarde, senhor. Boa tarde. Alô, Salvador, boa tarde, alô, 53, alô, 53, autorização... São Paulo, Congonhas, 5595, informa o tráfego à sua esquerda, prosseguindo para pouso na pista 17, não interferir com a sua aproximação. Aguardando pista livre, o trip 5595. Se você vai reportar a baixada de trabalho. São Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita. Subida da El Leda Bridge, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5542, gol no 333. Autorizado São Paulo, 360, rota com plano de plano, rota com plano de voo, rota Zulu, Columinha DHZ, direto do Trigo após conforme a rota. Recorda 1 no 0, atenda da El Leda Bridge, o controle 1 no 9, decimal 8, e o transporte 5542. Então vou 1 no 3, na posição 5. 5542, cotejamento correto, gol no 333, portão 5, chama e puxa para questionamento. Olha, Paulo Salvador, portão 3205, rede 04, puxa acionamento. Portão 04, aproximadamente, aguarde aproximadamente 2 minutos, senhor. Portão 3205.